espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a Mulher Maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes. Num instante se torna mocinha do interior. Num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como vai? Pergunta o pai. A filha querida, ele quer saber como é que está sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz.